aqui é curto, tá pra acabar. Muita gente morrendo, muito irmão se fudendo. Deu um rolê com a gente só vendo pra acreditar. Festa normal, aniversário, sexta-feira. Fizeram meu irmão de peneira, atacado pelas costas, sem ter como reagir. E o pior ainda está por vir. Sete pipocos pelas costas pela ordem. Chutou, pisou, arrebentou, mais dois pipocos, fode. Nove tiros, foi-se embora, uma vida. Eu te pergunto, preto velho, tem uma saída? Alguns minutos ainda, com o sangue quente. Se seus amigos o levassem urgente pro hospital, ainda estaria vivo, cuidando de sua família e seus filhos. Carro lotado, sangue nos bancos. Um rolê na cidade pra esconder os canos. Algum tempo depois, já chegava sem vida, é lógico. De certidão de nascimento a certidão de óbito. Mas pode crer, eles ainda estão unidos. Os dois safados se diziam amigos, ainda choraram no enterro do meu irmão e lavaram as mãos. Faz um favor pra mim, leve esse oitão pro meu irmão, não se distrair. Tem anjo bom e anjo mau aí, negão. Se o anjo vacilar contigo, aperta o dedo então. Aqui embaixo tá foda, pode crer. Muita gente já subiu depois de você. Tá desse tipo, muita briga e muita guerra. E seus filhos com saúde a gente espera. Se no céu tem favela, você tá em casa. Área boa ou ruim, nunca caiu em cilada. Ironia do destino, só deu um vacilo. Caiu na casinha feita por seus amigos. Mas aí, tá valendo, irmão. Fim de semana a gente toma altas então. Teu nome sempre tá na roda. Seu aniversário nós comemoramos, é foda. Muitas saudades você deixou. Até a vagabunda em seu enterro chorou. Muita falta você faz em nossos dias. Suas ideias faço minhas, confia. Guarda, manda um abraço então. Sonhar contigo nunca foi pesadelo. Eu te vejo quando me olho no espelho. Muita coisa acontecendo por aqui, explico. Meu terceiro disco a você dedico. Minha mãe manda lembrança. Pra ela, você ainda é uma criança. É isso aí, preto velho, que eu tinha pra falar. Se me entendeu, pode crer por me escutar. Por enquanto aqui tá tudo bacana. Hoje é quinta e amanhã, final de semana.